Mixtape Coração Partido, velho. Ela que pegou meu telefone e veio vestida de Louis V. Ela vem gritando por meu nome, é a mais maluca que eu já vi. Vai sentar no grau, vai sentar no pau, olhando pra mim. Tu senta tão bem, eu não vi ninguém que sentasse assim. Vai sentar no grau, vai sentar no pau, olhando pra mim. Tu senta tão bem, eu não vi ninguém que senta-se assim. Ela nasceu em um bairro rico, hoje veio pra Jardim Paulista. Eu falei que tava com um amigo, ela já brotou com uma amiga. Sexta-feira o bonde tá tranquilo, tem churrasco e muita fumaça. Ela gosta mesmo é daquilo, ela vai acordar lá em casa. Ela adora o baile de bandido e fuder sobre efeito de bala. Vai sarrar na peça dos meninos, vai ser 5 dias de balada. Ela que pegou meu telefone e veio vestida de Louis V. Ela vem gritando por meu nome, é a mais maluca que eu já vi. Vai sentar no grau, vai sentar no pau, olhando pra mim. Tu senta tão bem, eu não vi ninguém que senta-se assim. Vai sentar no grau, vai sentar no pau, olhando pra mim. Tu senta tão bem, eu não vi ninguém que senta-se assim.